Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está começando mais um Notícias Quebrando, a sua cobra naja revolucionária de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente já começa se jogando de cabeça no Manicômio Brasil. Essa grande piscina sem água, né? Essa instituição psiquiátrica está cada vez mais cheia, cada vez mais sem leitos. Enfim, a gente vai começar contando para vocês que o jornalista e comentarista da CNN Brasil, o Leandro Narlock, foi demitido da emissora nessa última sexta, no dia 10. E o conselho da CNN Brasil tomou essa decisão após o jornalista comentar uma notícia sobre as alterações das políticas de doação de sangue, que permite agora que homens que fazem sexo com outros homens também possam doar. Detalhe aqui pro HSH, né, e não necessariamente homens homossexuais, né, como diz a própria matéria da CNN Brasil, inclusive. Comentando então a notícia, o Narlock disse que a mudança é pequena, que agora o que vai mudar é que vão ficar mais atentos à conduta e não à opção sexual do indivíduo. E que tá rolando essa polêmica porque, segundo ele, os homens gays têm muito mais chances de ter AIDS. E aí, para se embasar, só que não, ele citou uma pesquisa de 2018. Ele falou, segundo uma pesquisa de 2018, né, não falou fonte, não falou nada. Fonte Arial 12, né? Fonte o cu dele, que, de acordo com essa pesquisa, 25% dos homens gays de São Paulo tinham HIV. Ele próprio fala que esse número parece exagerado, porque também ele tirou do cu dele ali qualquer número ali naquela hora, mas que independentemente disso, a regra antes era justa com os gays que se cuidam, que se protegem, que têm um único parceiro por toda a vida, e a regra excluía só os gays de comportamento promíscuo. E ele falou isso com base na cabeça dele, né? Porque proibia todo mundo. Exato. Só para esclarecer esse número que ele passou, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde diz que entre 2007 e 2019, 248.520 pessoas, homens e mulheres, se infectaram no país pelo HIV a partir de relações sexuais. Destas 248.000, 105.014 eram LGBT+, o que representa 42% do total, ou seja, 58% dos infectados pelo HIV nesse período, na verdade, eram pessoas heterossexuais. Olha só. Então, o número não faz nenhum sentido. Eu acredito que esse número seja... Eu acho que não é São Paulo, deve ser um número Brasil, não sei. Provavelmente Brasil. Mas, enfim, de qualquer forma, não bate absolutamente nada com o que esse cidadão falou. E aí, lá no seu Twitter, o Narlock disse, abre aspas, e triste a histeria que pequenas discordâncias causam hoje em dia. Fecha aspas. E nesse tweet, ele fala isso, mas ele compartilha a publicação original no Instagram dele, em que ele dizia, não sou nem fui homofóbico, tenho horror à homofobia, e concordei explicitamente com a doação de sangue por homossexuais. E aí, numa thread no Twitter, ele diz, alguns reclamaram do termo opção, e não orientação sexual. Aí discordo. Acho que existem as duas coisas. Gays e lésbicas que o são por orientação e outros que optaram. Mas não tenho certeza sobre isso. É uma boa discussão para o futuro. Isso me lembrou quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Chegou uma cartinha na minha casa, sabe, tipo Hogwarts. Chegou uma cartinha dizendo, Rodrigo, chegou a hora de você decidir. E aí tinha dois checkboxes, assim. Um tava hétero e o outro tava homo. E eu marquei o homo. Era uma foto da Cher fazendo tipo um tio Sam, assim. Falando, Rodrigo, chegou a hora de você ajudar o seu país. Exato. Foi assim que aconteceu. E aí eu optei por ser uma pessoa homossexual. Eu queria, sabe, ter na minha vida a confiança do homem branco hétero cis. Que simplesmente fala assim... Olha, eu acho que é isso, mas assim, eu não tenho certeza. Mas eu tô disposto a fazer o que for pra confirmar que é isso. É, não. Não faz sentido nenhum. Mas é a mesma pessoa que diz que 25% dos homens gays em São Paulo têm HIV. O que esperar da pessoa que escreveu o manual politicamente incorreto da história do Brasil? O próprio. Ele já foi colunista da Veja e ele foi o cara que falou que a Frida Kahlo não deveria, não é digna de ter a sua imagem usada como arte porque ela é uma mulher muito feia. Bom, eu acho que é isso, né? Não, acho que não vale a gente também gastar muito com essa, com uma criatura dessa. Pois é. Vamos torcer para que Leandro Narlock não consiga emprego mais tão fácil aí em lugar algum, ou que pelo menos as pessoas fiquem bem de olho nas coisas que ele fala. Porque só fala merda, né? É uma metralhadora de merda. Falando em pessoas que são metralhadoras de merda, o presidente Jair Bolsonaro, não ele, né, mas pessoas em nome dele divulgaram que ele está oficialmente com Covid-19. Isso foi uma notícia que surgiu na segunda-feira passada, dia 6. Parece que depois de tantos imbróglios e tantas decisões judiciais em favor ou não à apresentação de resultados de exame e laudos e etc., parece que agora, de fato, ele estaria com Covid-19. Será? É, isso é bastante curioso, porque, como o Telo estava me falando agora há pouco, parece que a Michelle, que vive com ele, que supostamente dorme na mesma cama que ele, né? A gente não conhece a intimidade do casal, ela não está. O teste dela deu negativo. E aquela coisa, na época que o Jair Bolsonaro jurava de pé junto que não tinha Covid, todo mundo em volta dele pegou. Agora que ele está, ninguém próximo a ele tem. Exato. Os filhos não têm, as filhas não têm, a esposa não tem, ninguém tem. Só ele. Mas o que as pessoas estão dizendo é que isso é mais uma estratégia, tipo a da facada, para que ele apareça nos próximos dias curado, milagrosamente, graças aos efeitos da cloroquina. Essa é a grande teoria da conspiração que as pessoas estão divulgando e que eu não duvido que seja incorreta. Sim, né? Afinal gastaram horrores de dinheiro que o país não tinha para poder comprar a hidrocloroquina. Então agora ela tem que ser usada em alguma coisa. E aí, essa semana também, o que rolou em relação aí ao nosso excrementíssimo presidente foi uma fala muito infeliz sobre o uso de máscara. A gente já tem acompanhado aí desde o início da repercussão aí da pandemia que, supostamente, Jair Bolsonaro está cagando para o que ele diz ser uma gripezinha. Usa máscara quando usa muito a contragosto, põe a máscara no queixo, aquele tipo de gente. Tem uma nova categoria de pessoas, né? A pessoa máscara no queixo ou no pescoço. Ou a pessoa com máscara só na boca, com o nariz pra fora. Exato. E aí o que acontece é que em situações em que ele recebe pessoas no gabinete, visitas, repórteres, etc., ele simplesmente não segue os protocolos de distanciamento social, faz questão de apertar a mão, nem sempre tá de máscara e... Numa dessas situações aí, ele percebeu que tinha uma pessoa ali tensa com essa situação e ele brincou, falando que esse medo era aí uma grande besteira, que não tem nada demais e que esse negócio de máscara não tem nada a ver, porque máscara é, abre aspas, coisa de viado. Eu anotei aqui algumas coisas que eu também acho que são coisas de viado. Mentira, eu não anotei. Ela olhou pra minha tela pra ver se eu tinha anotado. Mas algumas coisas que são coisa de viado também, além de usar máscara e se proteger. Ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que luta pelos seus direitos, ser uma pessoa que trabalha, ser uma pessoa que paga suas contas, ser uma pessoa que ama, que tenta ser feliz, tudo isso é coisa de viado. Mas aparentemente isso... para algumas pessoas tem uma conotação negativa, porque basicamente todas essas coisas que eu enumerei como coisas de viado são coisas que todas as pessoas, na verdade, fazem ou tentam fazer ou lutam para conseguir. Se usar máscara e se proteger contra uma doença que já provou ter uma fatalidade maior do que era dito lá em fevereiro, março, eu quero continuar sendo muito viado. Vamos ser viado para sempre. E realmente não há qualquer conotação negativa para isso. Infelizmente não é o que o presidente e os seus fiéis pensam. Mas a gente segue a vida e segue o baile. Essa Naja lá de Brasília bem que podia fazer um passeio ali, né? Pela residência presidencial. Mas enfim, continuando aqui, a gente tem uma notícia. Eu, quando eu vi na pauta, eu confesso que eu falei, nossa, realmente o manicômio Brasil, ele é cada dia mais manicômio, né? Ele surpreende. Mas ressurgidos das sombras aí da internet, os irmãos Canibal foram processados pelo MPSP a pagar R$8.000 em indenização por danos morais coletivos. Lá nos idos de 2010, 2012, 2011, por ali, o Mundo Canibal era um canal de humor bem conhecido do público na internet, e eles tinham alguns vídeos, para não dizer todos, que eram bem, bem, bem problemáticos com relação à transfobia, com relação a abuso sexual, abuso de menores e tudo mais. E aí, o MPSP já tinha aberto um processo contra os irmãos Canibal para tanto pagamento de indenização por danos morais à sociedade, e além disso, também tinham pedido para retirar os vídeos da internet. Aconteceu que agora, no dia 3 de julho, saiu finalmente uma decisão, essa decisão deles pagarem R$80.000 por danos morais coletivos, porém, o tribunal considerou que não seria válida a retirada dos vídeos da internet. A empresa deles, que é a fábrica de quadrinhos Núcleo de Artes Limitada, recebeu essa ação, e um dos principais vídeos que motivou essa ação é um vídeo intitulado Piripaque, que tem algumas frases aí bem problemáticas. Fala situações em que você sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer. E aí o vídeo estimula e mostra do tipo, um namorado que faz a namorada abortar quando ela fala que tá grávida. Um pai que mata o filho quando o filho fala que é gay, etc, etc. E assim continua. De acordo com o parecer do Ministério Público de São Paulo, o, abre aspas, humor do vídeo decorre da identificação. Somente quem compartilha o desejo de realizar tais atos de violência ou que os entendam no seu íntimo como naturais, diante das situações narradas, irá achar graça no material. O vídeo reforça o machismo e a homofobia e ainda naturaliza atos de violência contra minorias, tratando-os como se integrasse ao inconsciente coletivo, como se as violências retratadas constituíssem desejos reprimidos, mas existentes em todos nós, bastando um remedinho para liberá-los. E sobre o voto dela, a desembargadora relatora Clara Maria Machado Alves diz que, em uma sociedade desigual na qual existe disparidade entre grupos sociais, é comum que o grupo supostamente dominante naturalize a situação marginalizada da minoria e ache graça em situações nas quais há uma clara violação das normas, sejam elas sociais, linguísticas, morais ou de dignidade pessoal. Então é isso, por enquanto a decisão é essa, os vídeos não vão ser retirados, porque o que o tribunal considerou é que isso seria, de certa forma, uma censura do conteúdo, mas enfim, tá aí um pagamento que vai vir antes tarde do que nunca. Lembrando que Peripaque vem do Tupi-Guarani, Peri é o índio, Paque é o ataque, ataque de Peri. Mais uma citação dos normais para vocês. Exatamente. E continuando aí o reality show mais comentado do mundo da internet aqui no Notícias Quebrando, que é o Jair Bolsonaro Next Minister Race, temos, aparentemente, não sabemos por quanto tempo, um novo ministro da Educação. Nessa última sexta-feira, dia 10, foi anunciado, obviamente, numa rede social, que o professor e pastor Milton Ribeiro iria assumir o cargo aí de ministro da Educação, que está vazio desde a última falcatrua. O Milton Ribeiro tem 62 anos, é de Santos, é teólogo e advogado e tem um doutorado em educação. E, como eu falei, ele é pastor da Igreja Presbiteriana e ele já tinha sido nomeado pelo Jair Bolsonaro em 2019 para uma comissão ética pública ligada aí à presidência, que a função dela era investigar ministros e servidores do governo. Lembra quando estava aquela época de caçar os comunistas que ficaram no governo? Então, ele participou. De acordo com o currículo dele lá na plataforma do Lattes, a gente sabe que isso não dá para confiar muito, né? Afinal, a gente tem aí algumas notícias de semanas anteriores, mas diz que ele tem graduação em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, em direito pelo Instituto Toledo de Ensino, mestrado em direito pela Universidade Mackenzie e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. Além disso, ele também já foi reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Mackenzie. Aí, ó, Rodrigo, ele era o reitor na sua época? Nossa, não faço a menor ideia. Bom, mas como é natural aí dos sinistros do Jair Bolsonaro, esse ministro já entra no cargo com uma polêmica e acompanhando ele. Porque tem um vídeo que está disponível no YouTube desde 2013 da participação do Milton Ribeiro em um programa chamado Ação e Reação. Era um programa ali que comentava sobre notícias e o Milton Ribeiro faz um comentário horroroso sobre um caso de um homem de 33 anos que matou uma adolescente de 17 anos no Rio Grande do Norte, porque aparentemente o cara queria namorar essa garota e a garota, obviamente, não queria nada com ele e, né, além disso, tudo era um crime. Enfim, de acordo com o Milton Ribeiro, esse tipo de coisa pode acontecer porque a garota, abre aspas, pode ter dado sinais a ele de que estava apaixonada ou coisas do tipo. Segundo ele também, existem certas maneiras e trejeitos que são adquiridos por crianças assistindo à televisão, como novelas ou filmes onde a pornografia e a nudez é basicamente aceita, e isso faz com que as crianças se sexualizem mais rápido. Então, sim, o novo ministro da Educação é um homem que disse, em um programa de TV, que a culpa de um homem ter se apaixonado por uma criança e matado ela, para não consumir esse, abre um bilhão de aspas, amor, é da garota que morreu. E esse é o seu novo ministro da Educação. É esse que falou que é aceitável bater nas crianças porque a dor ajuda na recuperação de não sei o quê. Foi ele? Eu acho que não foi ele. Pelo menos nas notícias que eu vi, é principalmente ele falando sobre a questão de sexualização, que aí tem muito essa parte carola da Igreja Presbiteriana aí. Mas o que eu sei é que estão escavando o histórico do Milton Ribeiro. Inclusive, tem uma thread no Twitter que tá rolando, que é meio que uma bomba relógio, porque é uma thread que tem vários desses vídeos dele de participação em programas de TV e falando muita merda. E ele está pessoalmente correndo atrás aí, né? Ele e provavelmente agentes do governo, deletando os vídeos um a um da internet. Então, aparentemente, tem mais podre, sim. A gente só realmente não tem nenhuma notícia oficial sobre, mas, obviamente, vamos ficar de olho aí, porque a gente sabe que tipo de pessoa é selecionada para ser sinistro no Brasil em 2020. E esse é o fim de mais um Manicômio Brasil. Agora vamos sair do Manicômio Brasil e dar uma viajada pelo mundo aí. E a gente hoje tem notícias boas na nossa coluna internacional. Nessa última quarta-feira, o governo da Tailândia aprovou uma lei que reconhece a união de pessoas homossexuais com os mesmos direitos de pessoas heterossexuais, apesar de que, ainda que essa lei seja aprovada pelo parlamento, a lei não muda nada na Constituição tailandesa. E na Constituição tailandesa existe a definição do casamento como a união de um homem e uma mulher. Então, vai acontecer um pouco o que aconteceu no Brasil. Vai estar permitido, mas ainda está meio nebuloso. De qualquer forma, se for aprovado, a Tailândia vai ser o segundo país da Ásia a aceitar a união de pessoas do mesmo sexo, né? Lembrando que o primeiro foi Taiwan, ainda no ano passado. De acordo com a porta-voz do governo, chamada Ratchada Tandirek, abre aspas, a lei de união civil é um passo importante para a sociedade tailandesa na promoção de direitos iguais e no apoio aos direitos dos casais do mesmo sexo, para que possam formar famílias e viver como parceiros. Então, uma notícia boa da Tailândia, vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí, mas ao que a gente leu, aparentemente o parlamento é favorável e a população também a essa aprovação. Então, vamos torcer para que tudo aconteça sem nenhum problema. Voltando agora para o Cone Sul, a gente tem a Bolívia, que seguindo aí os passos da Argentina, que a gente deu a notícia no ano passado, vai ter a sua primeira apresentadora de televisão trans, que é a Leone Dourado, de 26 anos. A Leone vai fazer parte do programa Ab Ayala TV, que aborda questões relacionadas à comunidade LGBT com base nas próprias experiências de vida, tanto dela quanto das outras pessoas que estão apresentando aí o programa. A Leone deu uma entrevista falando que a transição dela demorou 4 anos e que ela teve muita sorte de que toda a família dela acompanhou e que a televisão nunca foi muito o objetivo dela. O sonho dela sempre era trabalhar com música e, inclusive, ela está cursando a licenciatura em música moderna. E aí ela é pianista. Então, parabéns aí para Leone. Tomara que seja uma boa corrida para ela e parabéns para Bolívia. e também está dando esse primeiro passo aí em direção a uma coisa melhor. E agora, indo para a Europa, o governo da Noruega prometeu essa semana que vai priorizar refugiados lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, de acordo com as últimas pesquisas que foram feitas pela Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Internacional de Direitos Humanos para Direitos dos Refugiados. A Noruega recebe, por média, 3 mil refugiados por ano. Antigamente, eles davam prioridade para mulheres e crianças, e agora vão ser priorizadas essas outras pessoas, principalmente pelo fato de que muitos desses refugiados estão fugindo de seus países porque são perseguidos por lá. De acordo com o secretário de Estado para questões de integração no Ministério da Educação, o Grundkrik, infelizmente, em muitos países, você não é livre para amar quem você ama. Existem aproximadamente 70 países onde a homossexualidade é um crime e quem viola leis de gênero ou normas de sexualidade sempre está sujeito a perseguição e discriminação no seu próprio país. Nós estamos mudando essas guidelines para trabalhar para ajudar pessoas LGBT, dando a elas a prioridade. Então, uma ótima notícia, porque a gente sabe que isso é uma grande questão na Europa. Até naquela série Years and Years é um assunto. Existe um personagem que é um refugiado que está fugindo, principalmente por questão da sua sexualidade. Então, um bom passo aí para a Noruega. Na Noruega, qualquer quarto hospitalar tem home theater. Eu sabia que você ia citar isso. Em Noruega? É em Noruega, né? Não é nada Noruega. É em Noruega. Então vamos agora para o Boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E depois da chefe deletar aí os seus tweets... The fracking, isso que você falou? E posteriormente a sua conta no Twitter e remover todas as fotos do seu Instagram, agora foi a vez da Michelle Visage deletar todos os tweets da sua conta. A conta continua lá, ativa. Eu fiquei pensando aqui, será que alguém já roubou? Acho que não dá, né? Pra roubar arroba RuPaul no Twitter? Não, eu acho que o Twitter, ultimamente, ele tem um lance tipo do Facebook. Você pode deletar os tweets, mas a conta, ela existe meio que num limbo, acho que durante um tempo, assim. Se durante tanto tempo a pessoa não entrar nessa conta ou não fazer nada com essa conta, aí ela é desligada, vamos colocar assim. Tá, porque se você procura RuPaul no Twitter, aparece que o usuário não existe. Enfim, conta da Michelle no Twitter tá lá, sem nada, mas no Instagram ela continua bem ativa, inclusive é lá que ela divulga bastante o seu programa na BBC Three, o How's Your Head, Hun? Que eu nunca assisti e também não pretendo. O que eu acho muito louco dessa história é justamente isso. A Michelle e a RuPaul, assim, a RuPaul menos, mas a Michelle tá no meio da divulgação do próprio programa dela e aí simplesmente ir lá e deletar tudo. Isso tá me cheirando uma coisa muito estranha, gente. Isso tá tudo muito estranho, muito estranho. Eu não sei se tem a ver com o lance da Sharon Needles, que a gente falou semana passada. Apesar de que, estranhamente... ou talvez pelo fato da Sharon Needles ser branca. Não existe notícia sobre isso, sobre todo aquele bafo da Sharon Needles. Tipo, não vi ninguém da imprensa falando. Eu até procurei hoje para montar a pauta do Notícias Quebrando. E a gente não tem nenhuma reportagem. O assunto basicamente morreu, assim. E eu tô bem chocado com isso. É, isso tá cheirando muito estranho mesmo. Tá cheirando petróleo, gás natural, enfim. Processo. Eu realmente acho que a RuPaul especificamente tem ainda alguma coisa a ver com o fracking. Mas não sei se um dia saberemos. E uma outra queen aí, né, que chamou a atenção também por ter deletado seus posts, acho que no Instagram, não sei se necessariamente no Twitter também, que foi a Cameron Michaels, que acabou voltando pro Twitter no final de semana passado, falando sobre a pandemia, fez algum comentário sobre o All Stars e sobre a Shekulé, como ela teria medo de competir com a Shekulé, etc. Mas aí, morreu aí. E as pessoas estão comentando que, na verdade, o lance da Cameron, obviamente, não tem absolutamente nada a ver com o da RuPaul e agora da Michelle, que a questão da Cameron é que ela realmente precisou fazer um detox de redes sociais. Porque... tanto da RuPaul quanto da Michelle, não tem essa cara de detox de redes sociais. Parece ter alguma coisa por trás. Vamos ver se surge aí alguma outra informação a respeito disso. Falando em Twitter, né, quem assistiu aí o primeiro episódio de Canada's Drag Race deve ter notado a atitude de uma das competidoras. Eu não lembro se é Kine ou Kine, Kine. Que pronuncia é Kine. Enfim, a Kine ficou ali bem birrenta com as críticas que ela recebeu depois da passarela. Aí ela até acabou levando uma chamada aí da Brooklyn Heights no final, quando disseram que ela estava safe. Mas, nojento como sempre, o fandom de Drag Race foi lá e começou a destruir a vida da coitada da Kine no Twitter e nas redes sociais de uma forma geral. A Kine disse no Twitter, abre aspas, um dia falaremos sobre por que as rainhas brancas são elogiadas por serem caóticas, confiantes demais e confusas, e por fazerem uma boa TV. Mas a música toca de forma diferente para rainhas que são pessoas de cor. Mentiu? Não. Não mentiu, foi bastante coerente, inclusive. E aí, obviamente, as pessoas destruíram ela, falando que ela é arrogante, que ela é uma pessoa horrorosa, aquela coisa que, infelizmente, a gente está muito acostumado a ver quando o assunto aí são queens de Drag Race. E, não curiosamente, não por acaso, geralmente pessoas que não são brancas. Mas a Brooklyn Heights interveio com uma resposta nesse tweet dizendo, por favor, parem com o ódio. Vocês não têm ideia de como é difícil. Só porque vocês não gostam da forma como alguém age num programa de televisão, isso não dá para vocês o direito de mandar ódio para essa pessoa. Essa garota é muito talentosa e ajudou a fazer deste primeiro episódio gold, ouro. E aí a gente percebe já uma das principais diferenças que eu acho que fica bem claro quando a gente assiste o primeiro episódio de Drag Race Canada é que não existe uma posição de superioridade dos jurados e principalmente da Brooklyn com relação às queens. E eu, assim, duvido que algum dia a gente veria um tweet tipo esse da RuPaul. Dela falando, gente, para com essa merda de ficar falando que a Tyra é isso, que a Tyra deveria morrer, ou qualquer coisa assim. E nem só a Tyra, sobre qualquer uma das queens, sabe? Isso é uma coisa que a gente nunca viu a RuPaul fazendo e eu não acho que ela faria jamais. Não, de jeito nenhum. Até porque nem no Twitter ela tem mais, né? Pois é. Isso. E a exposição da estrela da maquiagem, Jeffree Star, continua. A Miss Fame declarou recentemente que Jeffree Star deveria ser responsabilizado por seu comportamento racista ao longo dos anos. E agora a Aquaria declarou que não apoia mais o maquiador. Não só ele, mas também o Shane Dawson, que segundo ela nunca teve talento ou a beleza necessários para essa indústria, além de outros que só falam merda. Resumindo aqui um pouco a sequência de tweets da Aquaria sobre isso, ela disse que Jeffree foi bastante importante para a construção dela quando ela era muito jovem, mas que na época ela gostaria de ter tido a sabedoria para distinguir os comentários e ações problemáticas dele. É difícil se posicionar contra as pessoas que foram tão importantes para você, mas não tem mais como passar pano para gente que só faz colocar os outros para baixo. Ela espera que o Jeffree, o Shane e outras pessoas desses tipos recebam algum tipo de ajuda com seja lá o que estiver passando por suas cabeças e que seus fãs achem inspirações melhores e que essa erroneamente chamada comunidade da beleza caia no esquecimento. Esse aqui foi um resumo e uma tradução bem livre dos tweets da Aquaria. Ela basicamente mandou um bicha melhor, né? É, em resumo, acho que é isso. Mas, enfim, tá certíssima. E acompanhando aí a forma como a Aquaria tem se posicionado nos últimos tempos, eu não esperava menos. Eu acho que foi realmente um grande acerto dela. E que bom ver que a Aquaria não é só aquilo que a gente viu em RuPaul's Drag Race. A gente precisa enfiar na cabecinha de uma vez por todas que as pessoas não são só aquilo que está sendo retratado no programa. Elas são muito maiores e elas têm muito mais facetas do que o que a gente vê ali na edição. E que bom que toda aquela treta que foi milcada pelo programa com a The Vixen e tudo mais serviu para alguma coisa, porque a Aquaria aparentemente não só ficou mais próxima da The Vixen, como aprendeu com a The Vixen. Exato. E semana passada, a Courtney Act esteve no podcast da Trinity The Tuck, eu nem sabia, mas aparentemente hoje em dia todo mundo tem podcast. E a Courtney disse que acha que é muito difícil que ela volte a participar de algum produto Drag Race algum dia, em particular alguma temporada do All Stars, porque ela acha que RuPaul e Michelle não gostam dela. Ela diz pra Trinity: eu não sei se algumas das pessoas daquele painel são lá muito fãs de mim, da minha pessoa, como a Ru e a Michelle. E a Trinity pergunta pra ela elaborar de onde vem essa percepção dela, dessa animosidade aí das duas em relação a ela, e a Courtney diz que tem uma lista de coisas que provavelmente contribuíram para isso, mas que ela não seria capaz de se lembrar como isso começou. Mas muitas pessoas confirmaram para ela ao longo dos anos que não é só coisa da cabeça dela, que tem aí alguma coisa em relação a o que a RuPaul e a Michelle Visage pensam sobre a Courtney Act. Independentemente disso, a Courtney diz que provavelmente não seria um movimento de carreira lá muito interessante participar de um All Stars depois de tanta coisa que ela fez e depois de tanta coisa que ela conquistou depois que ela saiu da temporada dela de Drag Race. E ela adicionou que depois de Drag Race, ela trabalhou muito duro para redefinir a persona dela e redirecionar a carreira. Então, realmente, não seria lá um movimento muito esperto para Courtney Act nesse momento voltar para qualquer coisa relacionada a Drag Race. E eu tenho uma notícia para você, Courtney Act. Eu não posso dizer a Michelle, mas é fato que a RuPaul não gosta de você, porque simplesmente a RuPaul não gosta de ninguém e muito provavelmente a RuPaul nem se lembra quem você é. E acho que tem até mais, adicionaria mais. A RuPaul não gosta de ninguém que talvez um dia possa ofuscá-la. Boa. O sonho do fandom de ver a Courtney Act tendo um papel parecido com o que a Brooklyn tem no Drag Race Austrália acabou de ir por água abaixo. E assim a gente encerra o Greg Race dessa semana. E agora a gente vai para a nossa coluna de cidadania com notícias boas também. A gente já está sabendo, acho que a gente até chegou a comentar aqui no Notícias, que as eleições de 2020 aqui no Brasil para as prefeituras vão ser alteradas para novembro. Normalmente as eleições aqui no Brasil acontecem na primeira semana de outubro e já temos algumas notícias de pré-candidaturas. E a primeira delas vem lá do Ceará, onde a escritora transfeminista Helena Vieira vai sair como pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, pelo PSOL. A Helena é militante dos direitos humanos, estudou gestão de políticas públicas na USP e foi assessora do mandato do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ela ainda vai passar aí pelas, abre muitas aspas, primárias do PSOL, mas é muito legal. Ela afirmou, inclusive, que nesse momento o PSOL é quem tem as melhores condições de apresentar à sociedade um projeto político de esquerda realmente emancipatório. Então, uma ótima sorte aí para Helena Vieira. Estamos torcendo por ela. Nós teremos aqui em São Paulo, também nas primárias, também do PSOL, uma conhecida de nós aqui do The Library is Open concorrendo para vice-prefeita, que é a Alexia Salvador. Olha que bafo! Sim, ela montou uma chapa juntamente com a Sâmia Bonfim e as duas vão concorrer na eleição interna do PSOL para a candidatura de Prefeitura de São Paulo. Elas vão concorrer com a chapa formada pelo Guilherme Boulos como prefeito e a Luísa Erundina como vice-prefeita. Para quem não se lembra aí da Alexia, a gente entrevistou ela na nossa parte do voto colorido aí no ano retrasado. E a Alexia é uma pastora, mulher trans, negra, mãe periférica, professora de 39 anos. Inclusive, em janeiro desse ano, ela se tornou a primeira reverenda transexual de uma igreja cristã na América Latina. Ela faz parte aí da Igreja da Comunidade Metropolitana. Então, parabéns para a Alexia. Estamos torcendo por ela e pela Sâmia. Eu realmente fico muito triste porque eu gosto das quatro pessoas que estão concorrendo. Sim. Mas, ainda que seja o Boulos e a Luísa que fiquem, ou que seja a Alexia e a Sâmia que fiquem, tomara que os quatro consigam trabalhar juntos depois para a gente conseguir salvar essa cidade de São Paulo aí, que está bem complicado. Então, ótimas, boas notícias. A gente já tinha notícia de que provavelmente Duda Salaber vai tentar também a prefeitura de Belo Horizonte. Então, temos notícias boas para essa eleição, gente. Nem tudo está perdido, né? Vamos começar mudando o pequeno nas cidades e aí a gente consegue um dia mudar essa bosta desse país. E agora, falando um pouco sobre cultura e entretenimento, foi lançado aí recentemente o documentário LGBT+, no heavy metal brasileiro, procurando aí discutir a realidade dos fãs de rock que fazem parte da comunidade LGBT, em particular os fãs de metal, porque a comunidade heavy metal é extremamente machista e homofóbica e misógina. Então, ser um homem gay em particular, quando principalmente eu olho para minha experiência pessoal dentro de uma comunidade desse tipo, não que eu tenha sido necessariamente heavy metal, mas eu consigo entender e acho incrível a iniciativa aí desse documentário, que vai realmente discutir aí como que essas pessoas se encaixam dentro do movimento, como que enfrentam discriminação e preconceito. E a ideia geral é mostrar que dentro do mundo do rock também há pessoas diversas, inclusive diversas orientações sexuais e identidade de gênero. Entre os produtores aí do documentário estão Diego Sacchi e Fox Salema. Então deem uma puxada aí, se vocês têm interesse no tema, para achar o documentário LGBT+, no heavy metal brasileiro. E a série da Batwoman, da CW, acaba de sofrer um plot twist de elenco, digamos assim. Até então, quem interpretava a Batwoman era a Ruby Rose. A Ruby Rose, que inclusive é uma mulher lésbica. E ela saiu da série, ela desistiu do papel aí em meados de maio desse ano. E foi anunciado então que a nova atriz principal de Batwoman é a Javicia Leslie, que é uma mulher bissexual e é uma mulher negra. Ela vai ser a primeira atriz negra a interpretar esse papel na televisão. E ela diz que está honrada de se juntar a esse show groundbreaking. Qual uma palavra em português para groundbreaking? Inovador, inovador, talvez? Que tem sido um trailblazer. Nossa senhora. É, né? Para a comunidade LGBT+, disse a Javicia Leslie no seu Instagram. Ainda não há data aí de estreia para a nova temporada, e aqui no Brasil a série é exibida pela HBO. Bom, se os nerds estão tristes, eu tô feliz. Então eu tô celebrando demais. Ah, é verdade, né? Deve ter um monte de gente criticando. Ah, já tá um pandemônio já. E agora, para terminar, a gente tem uma notícia bem triste, hein? Que a Naya Rivera, que era atriz da série Glee, que interpretava Santana, que era lésbica na série, e depois da participação da Naya, ela acabou se envolvendo bastante na parte de luta dos direitos das pessoas LGBT. Inclusive, ela era ativista tanto do Trevor Project, quanto também do GLAAD. Ela, infelizmente, está desaparecida desde a última quarta-feira. Ela tinha alugado um barco ali para fazer um passeio no Lago Puri, na Califórnia, junto com o seu filho de 4 anos. E, infelizmente, depois que ela foi nadar, ela não voltou. O filho dela foi encontrado sozinho, dormindo no barco, às 4 da tarde do dia 9. Desde então, o xerife do condado de Ventura, nos Estados Unidos, onde fica o Lago Puri, está fazendo buscas pela Naya. Eles fizeram buscas na quarta-feira, encerraram as buscas e retomaram na quinta-feira. Mas até agora, infelizmente, a gente não tem nenhuma notícia dela. E, inclusive, a polícia do condado de Ventura está já meio que dando a entender que é para a gente considerar que ela realmente faleceu por afogamento. Porque eles já esperavam que até hoje, sábado, dia 11, ela já teria sido encontrada. Ai, que triste. Porém, até agora, nada. Então, é uma notícia bem triste. Eu gostava muito da série Glee, né? Eu sempre falo que a Santana era uma das minhas personagens favoritas. Mais triste ainda pelo fato de ter sido nessa situação, sabe, com o filho. Ela, inclusive, no dia antes de acontecer o desaparecimento, né, do dia 8, no dia 7 ela postou uma foto super bonitinha com o filho, falando que estava muito feliz, que estavam só os dois ali. Fica essa coisa mega infeliz. Esperamos que ela seja encontrada viva, mas muito triste a situação. Nossa, muito, muito triste. E o Notícias Quebrando teve informações de TV e famosos do UOL, Twitter de Lila Swan, coluna da Mônica Bergamo no UOL, J.info, G1, Extra, Público de Portugal, Gay Blog, Euronews, Mídia Bicha, Out, Gay Times, Draglicious, Screen Rant, NBC News e Yahoo Entertainment. Indicações essa semana, meu amor? Eu tenho uma indicação de velho. Pode fazer? Claro, sempre. O fato é que nas últimas semanas eu tô passando aí por algumas situações bem estressantes e angustiantes, que estão muito relacionadas aí às minhas decisões profissionais, né, rumos de carreira. Aquele mesmo papo que eu tenho a cada 2 anos. Tá bem pesado dessa vez. E eu costumo ir para um lugar muito seguro quando acontece esse tipo de coisa, que é a música e principalmente coisas que eu ouço desde que eu era uma pequena criança. E nessa semana, enquanto eu trabalhava e chorava por não querer mais estar fazendo isso, eu estava ouvindo muito os primeiros discos da longuíssima discografia do Rick Wakeman, que é um tecladista inglês que foi muito famoso nos anos 70 e que, além de ter uma carreira solo super prolífica, ele também fez parte do Yes, que é uma das minhas bandas preferidas. E aí eu tava escutando aí principalmente os primeiros discos da carreira dele, que acho que são os que valem, na verdade. E eu vou recomendar 3 desses discos, que é para você que gosta de piano, de teclado, de música longa, de obra conceitual, de coisas dramáticas e de historinhas. Esses discos têm tudo isso. Então, o primeiro é o segundo álbum solo dele, de 1973, que é o The Six Wives of Henry VIII, que ele fez uma música para cada uma das 6 esposas que o Henrique VIII teve, e são todas instrumentais. É de 73, não sei se eu já falei isso. Aí depois, em 74, ele lançou Journey to the Center of the Earth, que é um álbum conceitual inspirado aí na obra do Júlio Verne, e é um disco super bonito, com orquestra, coral e tal. E o disco de 75, que é o The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table, que, como o nome diz, é um disco que conta a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Esse é de 75. Então, são esses 3 discos. É bem interessante. Acho que, de repente, se alguém tiver interesse aí de conhecer, ouvir alguma coisa diferente, eu acho que é uma boa recomendação. Nessa época, nos anos 70, o Rick Wakeman era muito famoso aqui no Brasil, inclusive. E eu acabei conhecendo quando eu era muito criança, justamente porque minha mãe e meus irmãos gostavam muito. Acho que o Brasil foi, inclusive, um dos únicos lugares em que os discos dele ganharam disco de ouro, e ele chegou, inclusive, a fazer shows aqui no Brasil em 1975, quando praticamente nenhum artista internacional vinha para o Brasil, e depois de novo no comecinho dos anos 80, aí nos anos 90 ele voltou, e aí eu já tinha idade para ir vê-lo, e eu vi um show dele em 93, eu acho. Mas enfim, fica aí essa dica desses 3 discos. Tá em todos os serviços de streaming aí. A minha dica vai ser um joguinho de celular, que é um joguinho de fazer cocô. É aqueles joguinhos que você senta ali, faz um cocôzinho, dá uma jogadinha. Que é o Archero, que é um jogo que eu pesquisei para uma coisa de trabalho e acabei achando bem divertido e instalei. E o jogo, ele basicamente é o seguinte: você, como o próprio nome diz, é um arqueiro, e você tem que atravessar salas, uma sala depois da outra, com o seu arco ali, e atirar em monstros. É bem simples. E ele atira de forma automática, né? Então, você anda com o personagem para desviar de tiros, desviar de outros monstros, mas quando ele tá parado, ele simplesmente atira no monstro que tá mais próximo. É extremamente simples, mas é extremamente gostoso de ficar jogando ali. É um jogo que não é muito punitivo, então ele é ótimo para esse jogo de passatempo. Então, eu sei que a gente não tá mais enfrentando situações do dia a dia, tipo, metrô, busão para ir pro trabalho. Algumas pessoas ainda estão, infelizmente, mas assim, a gente não tem que ficar mais em fila de banco e essas coisas mais. Mas acho que se você estiver em casa e tiver uns minutinhos para matar, não quiser começar um livro, não quiser começar um episódio de série, alguma coisa assim, joga Archero, tem tanto para iOS quanto para Android. É um joguinho bem simplesinho, mas é bem, bem gostosinho, bem divertido. Eu acho que nunca nossas indicações refletiram tanto quem nós somos como pessoas. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda de manhã no nosso site, thelibrariesopen.com.br, no nosso canal no YouTube, youtube.com/TheLibrariesOpenPodcast, no Spotify, Deezer e serviços de streaming em geral. E você pode assinar o feed para ouvir no agregador de podcasts da sua preferência. E se você conhece alguém que está mantendo alguma cobra exótica em cativeiro, ou um tubarão, ou até mesmo um outro animal, e você quer denunciar esse filho da puta, manda um e-mail pra gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixa seu comentário lá pra gente no post desse episódio. Lembrando que você também pode comentar no nosso canal de YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcast, ou falar com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @TlioPodcast, T-L-I-O podcast. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se/TheLibrariesOpen e ajude a gente aí a conseguir bater a nossa segunda meta, que tá quase lá. E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, às 21 horas, horário de Brasília, 1 hora, horário de Portugal, no The Library is Open, falando sobre o mais recente episódio aí de RuPaul's Drag Race All Stars 5. Foi um episódio sobre looks, basicamente. A temática do desafio era looks. Então teremos uma convidada que manja muito do assunto, inclusive produz looks maravilhosos. Exato, uma convidada internacional. Olha só. Então a gente se vê daqui a pouquinho, Mouris. À noite, tenha uma boa segunda e uma ótima semana. Beijos. Beijo, gente. Boa semana. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mouris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/TheLibrariesOpen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. E eu acho que é muito mais triste ainda por conta. Alô? Oi, alô? Pera. Deu algum pau aqui. Volta de onde você tava. Ah. Pode ir.